emprego. Que será que vai sair daí? Será se ele vai finalmente conseguir um emprego? Ele tá precisando pagar a ração da cadelinha dele, né? Então vamos ver se dá certo. Aumente o volume, tá chegando o seu Sagu na sua Bodega do Maguila. A Bodega do Maguila Produções apresenta Seu Sagu, versão brasileira C&A, São Paulo do Potengi. Pois é, amigos, todos sabemos que seu Sagu é um velhinho muito vivo e elétrico. Imaginem vocês que agora ele está a caminho do posto de informações em busca de um emprego. Ora sim, mas que dia maravilhoso, não é, Vivarina? Oh sim, que beleza. Sabe, minha amiga, agora que cortaram parte do meu aposento, eu preciso encontrar uma forma de pagar sua ração. Vamos ver quais empregos podem aceitar um jovem de minha envergadura. Ao chegar no posto, seu Sagu se depara com uma imensa fila de pessoas dobrando o quarteirão. Poxa vida, Vivarina, o desemprego é realmente coisa séria. Veja quanta gente está atrás de uma vaga. Mas a nossa já está no papo, não é, minha velha? Poxa, mas essa fila não anda. Minhas costas já estão me matando. Opa, senhor, tudo bem? O senhor pode segurar meu lugar na fila enquanto eu vou no banheiro? Eu lhe dou R$5. Ora, o que é isso, amigo? Mas com muito prazer. Ainda bem que eu vim prevenido, então ir ao toalete pra mim não será um problema. Obrigado, amigo. Aqui estão os R$5, como eu lhe prometi. Ei, não querendo incomodar, mas o senhor pode segurar meu lugar na fila também? Eu pago R$10. Nada disso, senhorzinho. Eu lhe pago R$20 pra ficar no meu lugar. Eu pago 50! Minha bexiga está me matando! Calma, amigos. Não precisam se degladiar. Eu seguro um lugar e a Vivarina segura outro, não é, minha velha? Próxima! Nome e idade, por gentileza. Oh, vejamos. Meu nome é Argemiro Sagu. Tenho tantos anos que já perdi a conta e estou em busca de um emprego novo que pague bem, não é? Ok. O senhor tem alguma experiência prévia com carteira assinada? Ora, vejamos. Eu já trabalhei de engraxate, acendedor de poste, bicheiro e sei montar e desmontar ventiladores como ninguém. Trouxe documento de identidade, RG, CPF, comprovante de residência, cartão de vacina, carnê da Arapuã e histórico de árvore genealógica. Oh, o homem precavido vale por 100. Aqui está tudo nesta pasta. Mas cuidado, hein, porque aí estão os originais. Nada de cópia. Ok, achamos em nosso sistema uma única vaga que se encaixa na sua descrição. Recepcionista de presídio, escala 6x1, pagando o mínimo, mas tem cafezinho no local. O senhor se interessa? É, parece tentador, mas eu não posso tomar café. Ataca meu estômago. É realmente uma pena, porque eu queria muito esse emprego. Venha, Vivarina, vamos andando. É, não foi dessa vez, minha amiga. Mas olhe pelo lado bom. Ganhamos tanto dinheiro guardando lugar naquela fila que poderei comprar 3 sacos da sua ração predileta. A Bodega do Maguila Produções levou até você seu Sagu. Breve, este velhinho atrapalhado volta com mais uma aventura. Mozão, tá ouvindo? Ouvindo o quê, mulher? É a nossa música. Ah, sim, a nossa música. Poxa, não acredito que você esqueceu. Por que sim? Por tratinho, vou lá fazer sua passagem. A sua música toca aqui. A sua música toca aqui. Maturi FM 104.9. A sua música toca aqui. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.

FM 104,9. Nossos amigos também de Atalaia. Alô, José Valdir, Web Rádio Xodó, aquele abraço. Brasil FM de Arapiraca, Paraíso FM de Lagoa da Canoa. Nossos amigos também de Ituaçu, Bahia. União FM 104,9. Alô, Cida, aquele abraço. Feira de Santana, Canal FM 106,5. Pessoal do Alecrim Miúdo, Nova Soura, Ipecaetá, Anguera, Rio de Contas, Utinga, Pindobaçu, Campo Formoso, Salvador, Bahia também, Iaçu, sempre junto com a gente, estado da Bahia, nos dando uma audiência gigantesca. Alô, galera de Aquirai, Ceará, Sol Leste FM 104,9. Um abraço mais do que especial. Será se ele já ouviu nosso programa? Eu não sei, mas ele tá com o programa lá na Sol Leste FM, então vou mandar um abraço a ele. Alô, Adamastor Pitaco, eu sou teu fã, meu querido. Cara, uma honra ser teu co-irmão aí de programação na Sol Leste FM, viu? Muito sucesso pra ti, meu cara. E vez ou outra a gente toca tuas músicas aqui, tá certo? Abraço também a galera de Horizonte, Ceará. Alô, Heron, galera da Horizonte FM 104,9. Milhã, Ceará, 88,9. Regional FM. E a galera também do estado do Maranhão. Meus amigos de Bacabal, Mearim FM, Forrozeiro Web Rádio, Divina Web Rádio, Alto Alegre do Pindaré, Colinas, Dom Pedro, São Luís, Praia FM 106,3. Minas Gerais, Pará, São Paulo. Nossos amigos de Timbaúba, Pernambuco, que agora estão com a gente, não só pela Fanáticos Web Rádio, como também pela A Voz do Povo FM 87,9. E um abraço ainda à galera de Angical, Piauí, da Angical FM 87,9. E também de Vila Nova do Piauí, da Vila Nova FM 87,9. E o pessoal ainda da Fronteiras FM, lá de Fronteira. Saudade, viu, pessoal? Aí na Semana Santa talvez eu estarei, talvez eu dê um pulinho aí. Mas enfim, vamos então de áudios que estão chegando pelo DDD 89 999927022. Nossa amiguinha Cícera participando do nosso programa direto lá de Matriz do Camaragibe, Alagoas, como ela sempre faz todo o programa. Fala, Cícera. Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Batou Galeno, não vou voltar atrás. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço para você também, Maguila, Deus abençoe o seu programa. Amém, minha querida. Sou a Cícera da Rua Belém, Brasília, direto de Batriz de Camaragibe, Alagoa. Um ótimo final de semana, abençoado para todos. Valeu, minha querida, seu pedido é uma ordem. E agora eu vou atender também a nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Hoje eu gostaria de ouvir uma música apaixonada, viu, rapaz? Essa daqui é Arrebenta os Corações. Bartô Galeno, eu quero. Outra do Bartô. Eu gostaria de oferecer para todos os ouvintes da FM 98.7, aqui no Pentecoste, né? Muito bem. E todos ali da Sombreira. Fiquei firmeando na Santa Luzia, Tianieta, sou ouvinte. Grande Tianieta. Meus irmãos aqui em Paraipaba. E vamos ouvir. Bora. Essa linda canção, Bartô Galeno, eu quero. E para você também, meu amigo. Um ótimo fim de semana. Valeu, minha querida. Rapaz, então essa sequência vai ser dobradinha de Bartô, né? Bartô Galeno, não vou voltar atrás e eu quero, porque aqui o ouvinte, ele não pede, ele não quer, ele manda. E participe você também. DDD 89 999927022. Canta, Bartô, já que eu volto. Não vou Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Fazer do meu sonho hoje uma realidade. Quero matar esta saudade que é demais sem ter você. Eu quero ver o seu corpo. Quero ouvir você dizendo que me ama. Eu quero nos seus braços me perder. Eu quero ver amanhã na minha despedida. Olha você despenteada e ainda mal vestida, me abraçando e me pedindo pra ficar. Fazer do meu sonho hoje uma realidade. Quero matar esta saudade que é demais sem ter você. Eu quero ver o seu corpo rolando na cama. Eu quero ouvir você dizendo que me ama. Eu quero nos seus braços me perder. Eu quero ver amanhã na minha despedida. Olha você despenteada e ainda mal vestida, me abraçando e me pedindo pra ficar. Eu quero ver amanhã na minha despedida. Olha você despenteada e ainda mal vestida. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Carregador. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Fala, Maguila. Tá aí, pessoal, mais uma palavra-chave premiada. Lembrando, você só vai mandar no nosso Zap a palavra que aparecer depois do sinal sonoro. Não é só dizer é palavra-chave premiada, não. É a palavra que aparece depois do sinal sonoro. Manda lá no nosso Zap, que aí no fim do mês você concorre a um Pix de 50 contos, cortesia do nosso programa. Bora então de mais pedidos, sim, porque nós vamos atender agora ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Achou que eu esqueci do senhor, seu Adilson? Não esqueci. Ele que é nosso fiel ouvinte lá da Rádio Máxima de Goiânia, tá pedindo música da Márcia Ferreira, Chorando Se Foi, oferecendo pra mim, pra nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado, meu querido, se o pedido já está nessa sequência. Depois, eu vou trazer uma cantora que pouca gente conhece, mas muita gente já ouviu. Você já ouviu falar de Sara Regina? Sara Regina, pra quem não sabe, ela foi uma cantora da década de 70, da época da disco music brasileira, mas depois ela fez fama gravando músicas pro SBT. praticamente toda a abertura de desenho que você assistia no SBT ou de novela que tinha voz feminina, era a Sarah Regina que estava cantando. E nós vamos trazer um sucesso dela de 1979, se eu não estou enganado. Amor Bandido. Então essas duas carimbadas, Márcia Ferreira e Sarah Regina, uma sequência feminina aqui na sua Bodega Velha de Guerra, e vai participando. DDD 89999927022. Aguarde sua mensagem e já que eu volto com você. Na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Você vai me encontrar nas garras desse amor. Amor Bandido. Antes eu toquei Márcia Ferreira, Chorando Se Foi. Pois é, meus amigos, agora nós vamos de intervalo. É o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, mas na volta eu vou falar dessa situação bem aqui, lá no Paquistão, lá na Ásia. Um cara vendeu um galo, tava tentando vender um galo, como se fosse um papagaio. Será se teve gente que caiu nessa história? Vamos já saber, vou mandar mais abraço também, tocar mais música, tem muito mais coisa pra você até o fim do programa, então não saia de sintonia, 2 minutinhos só, e já que eu volto aqui na minha nação da nossa... Bodega! Aê, já que eu volto! A Bodega do Maguila, volta já! Bodega do Maguila! Música, informação e promoção, a melhor programação. Música, informação, promoção e os melhores locutores. Música, informação e promoção, a melhor programação. A programação mais música, completa da região está aqui. Está aqui. Maturi FM 104.9. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. O pior programa do rádio está de volta. O melhor do Maguila. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nosso zap para você participar é este: DDD 89 999927022. Maravilha, deixa eu mandar mais abraços então pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Bora mandar um abraço porque o povo merece. Deixa eu falar aqui do pessoal que está nos seguindo pelo Instagram, você que ainda não nos segue, siga! Estamos com 580 seguidores, queremos chegar até 600. Podemos contar com você? Arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva, no Instagram. Manda um abraço aqui ao pessoal da Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista, Roraima, o perfil do Piauí Verso também, gente finíssima, Fernando JS, galera lá de Piracuruca, da Rádio Alternativa Online, Ayla Moura Silva, Irineu 8260, Diego Cartacho, Rádio Super Jovem de Mãe do Rio, no Pará, Heraldo Silva, Gabriel Fraga, meu patrão Jacó, galera da Comedig Lanches lá de Aperibé, Rio de Janeiro, Educativo FM 87,7. Aquele abraço, abraço ainda a galera de Duque de Caxias, Web Rádio Pilar, também a galera da Ativa FM 98,7, Rio de Janeiro Capital, Sonson Sat, a galera ainda também da Novas Ondas FM, Cândido Brasil também, lá de Matriz do Camaragibe, Alagoas, galera da Camaragibe FM 87,9. Fernanda Luz, pessoal de Pentecoste, Ceará, Maurício Souza, Raul Rodrigues, oficial, enfim, todo o pessoal aí que nos segue no Instagram, o nosso abraço, arroba Bodega do Maguila, siga lá! É, bicho, aquela velha história que eu já falei aqui, eu repito, todo dia sai de casa um malandro e um otário, quando os dois se encontram, acontece um negócio estupendo, e não só aqui no Brasil. Pra quem pensa que esse tipo de trambicagem ocorre só aqui em terra e bostiles, lá no estrangeiro não é diferente, porque olha o que aconteceu lá no Paquistão, na cidade de Karachi, que é a capital do Paquistão, né? O comerciante local gerou repercussão nas redes sociais ao anunciar um galo pintado de verde como se fosse um papagaio. Um anúncio que foi publicado lá no marketplace do Facebook oferecia o galo por 6.500 rúpias paquistanesas, cerca ali na conversão de R$150. Tudo bem que o quilo do frango tá caro, mas R$150 num galo, que se você botar pra cozinhar, a carne fica toda dura, não compensa, né? Esse galo aí tá super faturado. Esse anúncio chamava a atenção porque dizia o seguinte: esse papagaio tem o hábito incomum de cantar ao amanhecer. Que papagaio costuma cantar ao amanhecer? E aí isso levantou suspeitas de que seria um galo e não um papagaio. Porque simplesmente ninguém olhou a foto. Você que está no rádio, eu quero que você entenda comigo. A foto que o cara postou é literalmente um galo pintado de verde. Como é que a pessoa não sabe diferenciar o galo de um papagaio, bicho? Até com uma pesquisa simples na internet, isso se resolve facilmente. Mas, puxa, pro pessoal não saber diferenciar galo de papagaio, tá igual eu. Quando eu não tinha óculos, eu uma vez... minha mãe trouxe uma jaca pra casa, uma jaca dentro daquele saco vazado, né, laranja, de carregar cebola. E eu olhando, como eu tava sem óculos, eu pensei: oxe, mamãe, e a senhora trouxe foi uma sacola de pimenta do reino pra casa, foi? É, só se for desse jeito, só se o cara tiver uns 10 graus de miopia que nem eu, né, for praticamente baixa visão, porque não tem como, bicho, não saber diferenciar um galo de um papagaio. Detalhe, ó. Compradores atentos notaram que o suposto papagaio apresentava traços típicos de um galo. Ah, vá, é mesmo? O que levou à rápida identificação do engano. O cara foi denunciado e o anúncio saiu do ar. Mas, bicho, pelo amor de Deus, para não saber diferenciar um galo de um papagaio. Isso me fez lembrar até de outra história também, que eu até falei aqui um tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, que o cara tava vendendo feijão pintado de verde, pra fazer parecer que era feijão de corda. E o povo comprando. Quando foram botar na panela, a tinta verde toda soltou. Ficou só o feijão, véio, duro, parecendo uma pedra. Rapaz, vamos ter mais atenção. Vamos ter mais atenção, especialmente em compras online. Tudo bem que compra online facilita a nossa vida, mas por favor, né? Por favor, vamos ter que ter atenção para não levar gato por lebre, porque se depender da inteligência de algumas pessoas, bem aí... Agora mais um detalhe, eu imagino alguém comprando esse dito papagaio e se surpreendendo quando do nada, 4 da manhã, ele começa a cantar: nós somos do Clube Atlético Mineiro, pegamos com muita raça e amor, Itatiaia, Itatiaia. Já pensou? Mas enfim... enfim, vamos então de música, porque música é o que o povo gosta de ouvir. Vou trazer essas duas carimbadas direto da vitrolinha do Maguila, Renato e seus Blue Caps, Como Num Sonho, e depois Jerry Adriane, Foi Você. Essas duas carimbadas em mais uma sequência de ouro, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai daí não! Thank you. boteca do Maguila. Mas o meu caminho quem fez foi você. Eu tentei sonhar outros sonhos, mas tudo que eu sempre sonhei foi você. Hoje eu sei, não foi por acaso, que o caso mais sério pra mim foi você. Quando eu precisei de um carinho, o único ninho que achei foi você. Quando eu quis ouvir as palavras que falam de amor, quem falou foi você. Eu sei que foi você quem fez com que eu te amasse assim. Foi você quem fez eu me esquecer de mim. Foi você quem me matou de amor. Foi você. Eu sei que foi você que atravessou meu coração. Foi você, mania que virou paixão. Foi você, foi você, só você. Sempre que eu olhei pras estrelas, a estrela mais linda que eu vi foi você. Se já não me falha a memória, a única história de amor foi você. Toda aquela paz que eu preciso pro meu paraíso, quem deu foi você. Quando eu quis fugir do perigo, o único abrigo que eu vi foi você. Quando eu me perdi na loucura, a última cura que achei foi você. Eu sei que foi você quem fez com que eu te amasse assim. Foi você quem fez eu me esquecer de mim. Foi você quem me matou de amor. Foi você. Eu sei que foi você que atravessou meu coração. Foi você, mania que virou paixão. Foi você, foi você, só você. Eu sei que foi você quem fez com que eu te amasse assim. Foi você quem fez eu me esquecer de mim. Foi você quem me matou de amor. Foi você. Jerry Adriane, foi você. Antes eu toquei Renato e seus Blue Caps, Como Num Sonho. Pois é, meus amigos, e como num sonho a gente passou essa uma hora junto. É muito rápido, né? O tempo passa rápido. Como diz o Rodrigo Faro naquele filme malogrado do Silvio Santos, se eu pudesse comandar o tempo... Mas enfim, já estamos chegando aos instantes finais da nossa Bodega Velha de Guerra. Muitíssimo obrigado a você que esteve conosco até agora. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Ian José Silva Locutor, e o Instagram do nosso programa, @ Bodega do Maguila, bodega com U de uva, siga lá, tá certo? E em breve, as mensagens do dia da Bodega do Maguila vão estar em um e-book especial, Petisco Diário. Você não perde por esperar. Quase 200 páginas só de mensagem do dia para você começar o seu dia um pouco menos depressivo. Muito bem, em breve a gente traz mais detalhes para você, mas para encerrar o nosso programa, vou trazer esta daqui oferecendo para os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, das nossas web rádios parceiras, Jaguarão, Santa Maria, Pelotas, Santana do Livramento, Viamão, Erechim, enfim, todo o pessoal aí ligado no RS. Vamos trazer Cleiton e Cledir, Maria Fumaça, para fechar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se!

como pude te perder. Você me deu a vida e me entregou seu coração, seu coração. Sinto uma vontade louca de te ter comigo. Nesse caminho sem você corro o perigo de ficar sozinha e morrer de amor, de amor. Diz que vai voltar pra fazer feliz de novo o coração e se entregar de vez essa paixão. Pois a minha vida é nada sem você, o meu coração jamais vai te esquecer. Diz que vai voltar pra fazer feliz de novo o coração e se entregar de vez essa paixão. Pois a minha vida é nada sem você, o meu coração jamais vai te esquecer. Diz que vai voltar pra fazer feliz de novo o coração e se entregar de vez essa paixão. Pois a minha vida é nada. O meu coração jamais vai te esquecer. Que eu acreditava, você levou, levou a minha vida inteira. Tive a dor por companheira, sofri demais. Eu vou vivendo de saudade. Essa tal felicidade, gostaria de saber. Bem o que quer. Quando o moleca brinca, não pode. Vertentes FM, emissora pertencente à ASDEC, Associação Pro Desenvolvimento Comunitário das Vertentes, operando em 104,9 MHz, Vertentes Pernambuco. Apresenta programa Junto do Povo. O programa da Prefeitura da Cidade das Vertentes, que mantém você bem informado sobre as ações, projetos e serviços que impactam o nosso dia a dia. Fique conosco e saiba como a gestão municipal está trabalhando por você. E aí, você que está nesse momento conferindo a nossa programação, estamos nesse momento começando o programa Junto do Povo. Você que se liga nesse momento na Vertentes FM, queremos saudar com um bom dia todo especial os ouvintes que estão ligados a partir de agora, ou seja, neste sábado, hoje dia 5 de abril, a partir deste momento, estaremos dando início ao primeiro programa de hoje, programa Junto do Povo, um programa com certeza que irá aproximar a população vertentense da gestão municipal e que hoje nós estamos aqui no estúdio para dar um bom dia todo especial também aos locutores que estão junto conosco aqui. o André Passos, que vem também para complementar esse momento festivo, feliz, e abranger, claro, temas importantes das ações de governo. Nós vamos tratar aqui, exatamente com o prefeito Israel, com outras lideranças também, temas importantes da ação de governo, que inclusive estamos prestes a completar 100 dias. Estamos aqui agora para receber o bom dia inicialmente do nosso querido André Passos, que está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, André. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio Vertentes FM, Rádio Francês FM e Rádio Maturi FM, que estão, né, participando deste primeiro programa de muitos que virão pela frente, pela Prefeitura da Cidade das Vertentes. Nosso prefeito aqui, Israel, já aqui nos estúdios, e a gente abraça com muito carinho aos ouvintes e telespectadores que neste momento estão aqui. De antemão, eu quero agradecer o convite do prefeito e também da Prefeitura para estar participando desse momento histórico. Programa esse, né, que vai trazer muita informação todas as semanas aqui para a Cidade das Vertentes. Bom, estamos aqui também junto com o nosso amigo, parceiro, locutor de longas datas, o Zé Newton. Ele vai também deixar o seu bom dia para o público presente que está acompanhando por três emissoras nesse momento. Nós estamos pela Vertentes FM, estamos pela Maturi FM, a quem a gente manda um abraço especial, a nossa vizinha Maturi FM aqui no Distrito do Livramento. E também todos vocês ligados no Pernambuco inteiro e em outros estados. A partir desse sábado você vai ter um programa aqui junto do povo. Esse é o programa que com toda certeza vai ter a fala do André, do Fernando, do Zé Newton e também do prefeito, que daqui a pouquinho vai dar o seu bom dia. Zé Newton, bom dia, meu irmão. Bom dia, Fernando Barbosa. Bom dia, meu amigo André Passo. Vai ser um prazer dividir com vocês todo sábado esse programa maravilhoso junto do povo, programa dedicado à população de Vertentes. Bom dia ao meu prefeito Rael Ferreira. Bom dia a toda a população do Vertentes e todos os ouvintes da nossa co-irmã, a Maturi FM e também a Francês FM, que vai estar junto com a gente também durante todo sábado, das 9 até as 10 da manhã, o programa Junto do Povo. E deixa não prestar. Estamos por aqui. Muito bem, é isso aí. Se é o Zé Newton, está aqui todo feliz também participando conosco. Gente, vamos começar, até porque nós estamos em transmissão ligada pela Maturi e pela Francês FM. Nós vamos agora ouvir o bom dia inicialmente do nosso querido prefeito Israel Ferreira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fernando. Bom dia, meu amigo aqui, André. Quero também dar um bom dia especial ao nosso Zé Newton, a Bruna da Comunicação, a Eupílio, a Renan. E também agradecer também a oportunidade desse nosso primeiro programa. Estamos aqui nos estúdios da rádio. Dar um bom dia especial a Castanha, que é o diretor da rádio. Qual em nome dele eu cumprimento todos os que são organizadores dessa rádio. Dizer da minha alegria, da minha satisfação. E nos agradecimentos, primeiramente agradecer a Deus de estar prefeito de Vertentes, da oportunidade que o povo me concedeu de estar aqui à frente do Executivo, e dar um bom dia especial para minha esposa Gilvânia, primeira-dama do município, em nome da minha filha Rayane, dar um bom dia especial para todos os secretários municipais, a Galba, Lúcio, a Thelma, a meu amigo companheiro Romerinho, ao ex-prefeito Romero Leal, que é secretário de Articulação Política, meu amigo Allan Kardec, ao secretário Elídio, secretário de Saúde, aos secretários, todos os secretários que fazem parte do município, que são pessoas de confiança, que nós não fazemos nada sozinho, André, Zé Milton, Fernando. Eu sempre digo que a gente é um conjunto de pessoas, é um grupo, e graças a... tive a oportunidade de ter sido escolhido por esse grupo, apoiado pelo ex-prefeito, de estar à frente do Poder Executivo agora, sendo prefeito. Isso é um sonho lá atrás, que a gente que é filho da cidade, a gente quer demonstrar o que nós somos capazes de fazer. E hoje já estamos há quase 100 dias de governo, e tudo que eu fiz nesses dias foi graças ao empenho de meus secretários, dos meus diretores, a exemplo de Zé Milton, que tem um trabalho muito grande no esporte, junto com o Sávio, junto com Esquerdinha, com o Rafael, no programa Bom de Bola, né? Quer dizer assim, que a gente não faz nada sozinho. Eu sempre digo que a gente tem um conjunto de pessoas e essas pessoas aqui estão para nos ajudar, para trabalhar, para interagir. E agradecer aqui a vocês esse programa, que será o primeiro de muitos, que será o primeiro programa do sábado, que iremos falar das nossas ações de governo. De toda semana, todas as semanas nós traremos um secretário para também esse secretário falar das suas ações, da sua pasta. E será também um programa interativo com a população, onde a população terá vez e voz de cobrar, de pedir, de reivindicar, onde estiver alguma coisa precisando, para o município chegar até lá, se tiver alguma lâmpada apagada. Nós iremos também abrir um call center no município com um telefone, que é o telefone de Juarez. A gente vai distribuir para a população, onde a população já pode comunicar com a equipe de manutenção. Temos o secretário de obras, Gertúlio, que em nome dele eu parabenizo o trabalho que foi feito aqui por Raimundo, por Bilizuza, por André, por Lenildo, por Fufu, todos que fazem a diretoria de transporte. Quer dizer, a gente é um conjunto de pessoas que trabalha com só objetivo. E dizendo aqui que a gente toda semana vai trazer esse programa, um programa interativo, e que estamos à disposição da população de Vertentes para servir. Nosso objetivo aqui é estar prefeito, é servir a população, é dizer que o gabinete está de portas abertas para escutar as pessoas, as demandas, as reivindicações, as críticas construtivas, que a crítica construtiva é muito bom. Ruim é aquela crítica, aquela picuinha, aquela crítica que o cara vai só criticar. Mas as pessoas vão para ajudar você, ajudar a administração, e a gente está aqui para atender a todos os ouvintes, todos os vereadores, todos os vertentenses, a gente está aqui à disposição. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade do programa, mandar um abraço aqui para o vereador Paulo de Lula, presidente da Câmara, qual esteve lá no sítio hoje de manhã comigo, já tomamos café junto. Eu, ele, o nosso líder Cleiton Vieira. Quero mandar um abraço para Zé Ivanildo, né, lá de Serra de Cachoeira. A Elba Leal. A nossa dona Santa, lá do Junco. E a Geisa da Máquina. Dizendo a nossa alegria de ter esse grupo de vereadores que toda vez que eu tenho algum projeto, alguma demanda, alguma indicação, eu chamo eles, convido eles para o município. Ontem mesmo eu conversei com eles de alguns atos que já aconteceu. Algumas pessoas já devem estar sabendo aí, saiu nos blogs, que eu saí do PSTB e me filiei, irei me filiar ao PSD, que é o partido da governadora. Esse partido eu serei o presidente dele, Cleito será o vice-presidente, em comum acordo com o Cleito, com a governadora. E ligamos também ontem para André de Paula, que é o presidente nacional, para André de Paula, nosso ministro, para o ministro, e qual ele na mesma hora disse: não, prefeito, o presidente tem que ser você. Como a governadora é presidente do partido no estado, você será presidente em Vertentes. É uma satisfação muito grande ter o comando desse partido na minha mão e dar o destino, porque assim, a gente seguiu, fui militante do PSDB lá de trás. Eu sou de uma época que tem muito jovem hoje que talvez nem conheça, mas sou da época que, na época de Castanha, quando começou, talvez tinha Castanha, começou Castanha, Sávio, Breno, Alain, com o intuito de sempre trabalhar numa Vertente. Isso aqui é uma construção, eu venho de uma construção de lá atrás, de um sonho que veio com o doutor Zé Neto. E essas pessoas, né, com Castanha, Sávio, Breno, Alain, a gente tem um grupo. Perdemos a primeira eleição em 92. Em 92, o doutor Zé Neto ganhou. Em 2000, ele conseguiu a reeleição, apresentou o doutor Romero. Doutor Romero, e tive a honra e a oportunidade, em 2004, e tive a oportunidade e a confiança de Romero de ser secretário dele por dois mandatos. Depois tive a oportunidade e a confiança de Alain por mais um mandato. Depois Romero Leal por mais dois mandatos, o qual, junto com o grupo político, me apoiou, e hoje eu estou prefeito de Vertentes. Mas isso é um trabalho que não começa assim, começa lá atrás de uma construção. A gente é um grupo, eu sempre digo que um grupo tem que, assim, a gente trabalha em conjunto e o objetivo sempre é Vertentes. Veja a verdadeira transformação que foi feita aqui em Vertentes, à frente da Secretaria de Obras, que até hoje a gente foi espelho para muitos prefeitos de outras regiões, que os prefeitos vinham aqui em Vertentes observar o que era feito em Vertentes, para dizer que levar para as cidades deles, para copiar, para transformar. E a gente aqui fez essa transformação em Vertentes, e essa transformação teve frutos. Que frutos são esses? Frutos, na época, Romero Leal foi convidado, foi chamado para ser prefeito, ser candidato em Toritama em 2016, e naquela oportunidade, ele, em vez de ser candidato, ele colocou o filho dele. Por quê? Porque o nome dele estava grande demais na região. E o fruto desse nome era fruto do trabalho que desempenhava em Vertentes. E o trabalho, eu fico muito grato, porque esse trabalho que foi desempenhado, o trabalho que ficou aos olhos do povo, foi as obras, ações, não desmerecendo as outras secretarias, que todo mundo trabalharam junto, Secretaria de Saúde e Educação. Agora, obras teve um destaque maior, porque obras o pessoal está vendo, o pessoal está enxergando, o pessoal vê o que era antes e o que é ver depois, o que era Vertentes. O que era a Rua Manuel Benício Azevedo, o bairro da Rua Nova, o Alto do Cruzeiro, os acessos para chegar em Serra de Cachoeira. A iluminação é destaque também, né, prefeito? A iluminação é destaque também, quer dizer, as pessoas se sentem muito mais seguras. Falando de iluminação, a gente está com um programa, com um projeto de 2 mil pontos de LED na cidade. Até agora só foi feito até 30% desse programa, que isso é uma emenda federal do governo federal, e a gente está dependendo da Caixa Econômica. Mas a governadora já mandou, nesse tempo agora, o Ilumina PE, com 380 pontos. Onde foram feitos 60 pontos de Serra de Cachoeira, 60 pontos do distrito de Capela Nova, distrito de Serra Seca, Sítio Tubibas, no loteamento Monte Sinai e no Cravatazinho. Quer dizer, e a gente vai à governadora solicitar dela mais iluminação, mais lâmpadas de LED. E se a governadora, ela vai, irá nos atender esse pedido, porque a gente sabe que a iluminação é muito primordial para a cidade. Quer dizer, hoje eu estou prefeito de Vertentes, no Júnior de Vertentes, mas isso aqui eu primeiramente agradeço a Deus e a população confiou em mim e o trabalho que eu estou desempenhando. E esse trabalho eu não faço só. Eu faço esse trabalho junto com os vereadores, junto com meus secretários, com meus diretores, que Zé Milton sabe lá. Eu sou aberto à conversa, à discussão, porque o diálogo é muito bom, você escutar outra pessoa. Quer dizer, o outro tá, a gente está numa roda de amigos e numa discussão com os secretários. E eu tenho uma visão, você às vezes tem outra visão, e a sua visão está melhor do que a minha, e eu tenho que reconhecer e botar em prática a sua solicitação, porque é assim que se trabalha, é assim que a gente quer o melhor para a população. Prefeito, vamos começar o programa de verdade agora, falando da maior atração que foi esse ano no início do seu mandato, que foi a festa de São José, né? Queria até, para que o Zé Milton e o Fernando também pudessem fazer qualquer pergunta em relação à festa, mas a primeira pergunta, como foi pautado a festa? Eu sei que essa festa era um sonho seu como prefeito, né, de realizar esse grande evento, né, e que foi destaque em toda a região, em todo o Agreste, a maior festa de São José do Agreste pernambucano. Para mim é só alegria, só satisfação estar à frente do município nesse período de festa de São José e dessa grande atração que foi o Natanzinho. Essa festa ficou para a história nesse período. Quero aqui parabenizar o empenho e a dedicação de Romero Leal, filho Romerinho, que junto com Rayane discutiram agradar a festa. Tem muitas vezes que eu tenho embates com ele, não é porque eu não gosto de festa, é porque é os custos muito altos. E a gente vê os valores estratosféricos desses cantores, mas a juventude gosta. E a gente sempre quer fazer o melhor para a juventude e para o povo do Vertente e para o povo da região, dizendo que a festa do próximo ano será ainda melhor. O pensamento é sempre aumentar, sempre fazer. Trabalhamos, gastamos, foi investido, não é gasto, é investimento em segurança. E graças a Deus não houve nenhum problema. Isso aqui é Deus e também teve muita ação de segurança, o gasto foi um investimento muito grande, de geradores, porque como é que você contrata uma banda caríssima e não contrata um gerador para todos os dias? Porque pode acontecer um blackout e perder a festa por causa que não está tendo energia. A gente pensou em tudo, pensamos em geradores, pensamos em toda a festa, em vocês que estão à frente do palco. Parabenizar a você, a Fernanda, a Zé Nilton, a igreja, em nome do padre, eu quero aqui parabenizar a igreja católica, a festa do nosso padroeiro São José, ao padre Sérgio Romero. Ele fez uma brilhante festa durante os 10 dias, parabenizar o padre e todos que participaram da festa. O importante, prefeito, também é a parceria com instituições privadas para também ajudar nessa manutenção financeira. O senhor falou que há um custo alto, né, para fazer uma festa, mas também é importante a participação das instituições privadas, no qual, né, o senhor correu atrás de parcerias. Corremos atrás de parceria com a Bet Sport, e ela disponibilizou alguma estrutura, alguma banda, ao governo do estado, que também mandou a banda, a Michelle Andrade. Parabenizar a governadora de Pernambuco, em nome dela, eu quero parabenizar todos os pernambucanos. Ela se solidarizou com a banda para a gente, e o restante foi todo com recurso do município, recurso próprio, e a gente fica feliz, porque a festa foi muito gratificante para nós, foi, as pessoas agradeceram demais. Isso é que a gente está aqui, é para servir, para trabalhar pela população. Prefeito Israel Ferreira, pessoal que está em casa nesse momento, se você ligou seu rádio agora, de repente está aí com o seu carro passando pela cidade, nós estamos ao vivo pela Vertentes FM, pela Maturi FM e também pela Francês FM. Todos os nossos internautas e ouvintes que estão nesse momento aí, fiquem ligados que a partir de hoje, né, nós temos esse compromisso com vocês. Todo sábado das 9 às 10 horas da manhã é o programa Junto do Povo, que vai receber aqui o prefeito Israel para falar das ações de governo. É uma pessoa que inclusive é muito próxima, muito ligada ao povo, tal qual é o nome do programa. Eu queria que o Israel Ferreira, ele falasse um pouco justamente desse objetivo, né, de estar aqui hoje, de estar junto do povo, porque é um programa que tem uma finalidade. Ele, além de ter o nome Junto do Povo, eu tenho certeza que o prefeito criou ele com um sentido especial, né, Israel? Fernando, você falou muito bem que esse programa, o intuito maior dele é interagir ainda mais a população com o poder público, com o município, para a gente, além de falar das ações que o município desempenha, a gente também escutar da população, o que a população está precisando, quais os anseios da população, porque assim a população, quem sabe mais, é quem está sofrendo na pele, é a iluminação, é a falta de água. Eu quero também aqui falar para a população que quanto à falta de água é porque Jucazinho só está com 3,8% do seu volume. Inclusive, a gente essa semana, quero aqui dizer a vocês, tivemos uma reunião com Getúlio, que é o diretor, é o gerente regional do Alto Caparibe, o qual solicitamos mais empenho, mais melhoria aqui para a nossa cidade. Mas ele explicou o seguinte, André, devido, agora vai melhorar um pouco mais essa região, porque Caruaru também é abastecido por Jucazinho, e Caruaru agora vai ser abastecido pelo Trampo, pelo Alto Caparibe. Vai chegar em Caruaru. Aí, quer dizer, vai sobrar um pouco mais para Vertentes, Toritama, Santa Maria, Frei Miguelinho, porque a gente tinha aqui um abastecimento de 250 litros por segundo, e esse abastecimento só está 140 litros por segundo, quer dizer, baixou uma vazão de 110 litros, quer dizer, é muito grande, e a população carece, mas mesmo assim a gente procura soluções. Inclusive, a gente está adaptando um caminhão no município, que a gente vai ficar com dois caminhões, fizemos uma parceria agora com a Compesa, que nós iremos comprar água lá, que será água tratada lá no, na Toritama, lá no, no, no, na Sangri, lá em Toritama, e essa água a gente vai começar a colocar, abastecer alguns pontos. Pontos como esse, ontem eu discuti com os vereadores lá no nosso gabinete, para a gente criarmos alguns pontos, porque a gente tem que criar alguma solução para a população sofrendo e não tem condições de abastecer todo mundo. O que é que a gente vai fazer? Vamos criar algumas bases, uma na Vila Manuel Souza Leal, no bairro da Rua São José, lá no Sítio Tubibe já tem duas bases prontas. Vamos criar algumas bases, são o que? Alternativas, paliativos, porque não tem água para se abastecer. Quer dizer, a gente tem que criar alguma alternativa para a população. A gente tem um dessalinizador ali na Vila Manuel de Souza Leal, que foi da época do ex-prefeito Romero Leal. Parabenizar o empenho do ex-prefeito, o Naldo, que faz parte da equipe, que cuida dos dessalinizadores. Esse intuito, essa visão para a população, que nós iremos ampliar essa visão dos dessalinizadores. Iremos à governadora. Eu tenho três locais, ou cinco locais para instalar mais dessalinizadores. Se a governadora não tiver no momento, mas daqui para o final do ano, é uma promessa minha, eu tenho que colocar dessalinizadores em alguns pontos cruciais aqui em Vertente, nos distritos, onde está precisando. O dessalinizador do bairro Manuel Souza Leal, às vezes as pessoas encontram fechado, não é porque não tem funcionário, nem porque não está atendendo. É porque a demanda está muito alta e não está conseguindo suprir a população. É gente demais. Eu vou até pedir para os meninos fazer até um vídeo, uma matéria, mostrando a quantidade de pessoas. Porque nunca que não chega água da quanto pesa, as pessoas vão para onde? Para o dessalinizador. E sobrecarrega as membranas trabalham sobrecarregadas. Mas eu disse ao rapaz, abra para a população. Tem que abrir, porque a gente está num momento crucial. A gente primeiramente pede chuva a Deus, Deus nos manda chuva, para a gente ver se Jucazinho pega água para começar a vir água para a população. Zé Newton. Olha, esse programa diz tudo, né? Junto com o povo, porque eu não posso falar o nome de todo mundo, mas vai dar uns alô aqui, né? O pessoal está interagindo também. E vai ser assim, todo sábado, viu? Você vai ter o nosso WhatsApp e vai ter pelo Instagram também, que vai estar aqui, ó. Bom dia, prefeito. A Josi Mendes também. Prefeito Nota 1000. Bom dia, meu prefeito, que está com a gente também, meu amigo Neto Siqueira, né? Um prefeito prometeu tudo, está entregando mais do que ele prometeu. Quem falou isso foi a Mi Doceira, a nossa amiga também, que está na sintonia aqui, está nos assistindo, né? Pelo canal do prefeito aí também, tá certo, prefeito? E o Vanderlan também está nos assistindo e nos ouvindo também pela Farol, que eu já passei muito tempo na Farol, pela Francês FM, Maturi, também, né? Maturi e a Vertentes FM. Neto Siqueira está com a gente também. Parabéns, prefeito Vando Felipe. Vertentes tem o melhor prefeito. É, está certo. Deixa eu mandar um alô para a nossa secretária, minha secretária de Educação, em nome dela, saúdo todas, a minha primeira dama, Gilvânia, e Rayane, secretária de Ação Social e Governo também. Está todo mundo na sintonia. Fernando Barbosa. Alô, André Passos. Pois é, Zé Milton, a gente está aqui ao vivo, você está acompanhando o programa Junto do Povo, hoje tendo a honra de dividir aqui o microfone com o André Passos. Para vocês que não conhecem o André Passos, ele é um dos grandes comunicadores que faz parte de uma emissora em Brejo da Mãe de Deus, está aqui junto comigo, com o Zé Milton e, é claro, com o nosso querido prefeito, porque o nome já diz tudo, é Junto do Povo, é um programa ligado à administração pública que coloca uma ligação, uma ponte entre o povo e o prefeito, né, André? Alô, Fernando, o pessoal que quer participar via WhatsApp, qual o número? O número está disponível, é o 9500-0059. O prefeito está aqui disponível para quem quiser fazer alguma pergunta. 9500-0059. Pode ser pergunta por escrito ou também via mensagem de texto gravada com áudio para a gente colocar aqui para o pessoal conhecer de fato as reivindicações, né? Porque o prefeito, na realidade, ele está aqui na rádio, mas é como o próprio Rael falou aqui, é uma ligação direta com o povo. Inclusive o gabinete dele, André, é um gabinete aberto a todos, né? Aqui não tem distinção de cor, credo, raça, religião ou partido político. A gente sabe muito bem, conhece o passado de Israel Ferreira e toda a sua trajetória, André. Olha, mandar um forte abraço aí para a primeira-dama, a Gilvana Santana. Mandar um forte abraço aí para a nossa querida amiga Rayane, né, a filha do prefeito, secretária também aqui no município. Em nome delas, a gente abraça os demais secretários. Abraçar o pessoal da comunicação que está aqui nos estúdios, o Renan Felipe, o Bruno, o Eupídio e o Arthur Roberto. Um forte abraço. Prefeito, vamos falar agora de educação. Educação é um ponto crucial numa cidade. Educação, saúde... são essas duas bases que pilares, gerem, né? Esses dois pilares que gerem uma boa administração. E foi, de fato, essa semana, o destaque em torno de imprensa, os kits escolares que o senhor distribuiu. Eu acredito que toda a população ficou surpresa. E eu acredito que o senhor também, com a receptividade não só dos alunos, mas também dos professores. Pô, André, a gente fica muito feliz de a gente estar à frente do executivo e de ter a primeira vez em Vertentes os kits escolares para mais de 3.500 alunos aqui da rede municipal. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, mandar um forte abraço à minha irmã Alda, que está desempenhando um grande trabalho. Em nome dela, quero cumprimentar todos os profissionais de educação e dizer que eu tenho ainda mais ideias e mais projetos para a educação. Ontem eu tive uma conversa com a Alda e dentro de alguns dias eu irei anunciar mais alguns anúncios na área da educação. Dizer que além dos kits escolares para todos os alunos, nós distribuímos mais de 190 kits escolares para todos os professores. Distribuímos kits escolares para todos os alunos do EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Dizer que nós também teremos um programa para os alunos do EJA. Dentro de alguns dias nós iremos divulgar aqui na rádio esse programa que iremos fazer aqui para os alunos. E da nossa alegria, fizemos aqui, demos um aumento dos professores de 6,27%. A gente queria até dar mais, mas a gente tem responsabilidade. A gente fica pensando na lei de responsabilidade fiscal, nos limites dos municípios, mas dentro do esperado a gente entregou. Criamos o programa Juntos pela Educação aqui do município, foi mais uma inovação. Criamos também o ensino integral a partir do oitavo ano na Escola Elter, o qual mando um abraço para a Adriana, a diretora, e todos que fazem aquele colégio, que ela é muito dedicada, não só ela, todos os diretores de escola. A gente fica feliz dessas pessoas estarem à frente de cada parte que estão e da sua dedicação que executam, porque não é fácil hoje em dia você estar à frente de determinada pasta. Você às vezes abdica até da sua vida familiar para vivenciar a vida daquela escola, daquele posto de saúde, de você que está aqui hoje em dia, a rádio está aqui, mas essa rádio hoje que estamos aqui nesses estúdios, ninguém lembra de lá atrás quando começou o embrião de castanha, junto com o Zé Milton, junto com o Fernando da Rádio, começou com uma ideiazinha, botando uma caixinha de som lá no mercado, onde eu trabalhei, na época do saudoso Dr. Zé Neto. E onde ele está, ele é uma pessoa muito decente. Caixão começou com a ser lá atrás. Caixão sempre foi um visionário aqui em Vertentes. Trouxe cinema para Vertentes, trouxe parabólica. Quer dizer, Castanha começou com o Júnior aqui também, a internet, na época, devagarzinho, engateando. E sempre Castanha está à frente, sempre pensando na população de Vertentes, como ele já foi candidato a vereador de outras vezes. Não teve sucesso no começo, depois foi vereador. Teve sua trajetória, foi presidente de Câmara, Castanha, deixou seu legado, sua marca. Tem a Socorro, que é a esposa dele, qual manda um abraço, que trabalha junto com a minha esposa e com a minha filha na Secretaria de Ação Social, uma pessoa super decente, Dona Socorro, pessoa minha amiga, né, de hoje, é de muitos anos. Quer dizer, eu construí, desses anos de governo, vários amigos. Eu, durante o tempo todinho, apesar do meu jeito assim, a gente trabalha junto, mas eu tenho amizade com todos os secretários, nunca extrapolei meus limites, sabia meus limites da Secretaria de Obras, quando tinha algum problema da secretaria, eu conversava com o secretário. E é feito, eu quero assim, uma conversa de secretário para explicar onde tiver qualquer problema, qualquer falha, que nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho, todo mundo é falho, só Deus que não é falho. A gente está aqui para cada vez mais aprender com as pessoas, com a população. E como você falou, as entregas de educação foram muitas. O piso dos professores, esse aumento de 180 hora-aulas, de 150 para 180 hora-aulas, que não teve isso aqui invertido. Foi a primeira vez que a gente fez isso aqui. Foi um projeto de lei do nosso governo, que a gente já vinha, isso era promessa lá atrás de campanha, e foi realizado para os professores, essa classe tão... tão sofrida, que o professor só sabe o que é um professor, é quando eu ia no horário da merenda, às vezes fazia algumas melhorias na escola, e aproveitava aquele momento para fazer alguma medição de escola, e eu via correr os alunos, a gritaria, e aquele professor todos os dias está aguentando aquilo ali na vida dele, há 10, 20, 30 anos, 35 anos, ninguém sabe como é a vida de um professor. E além do mais, esse foi um ganho muito grande nessas horas-aulas, porque ninguém, os professores não recebiam, só recebiam 150 horas de atividades. E a gente começou pagando agora 180 horas de atividades, que são horas realmente que os professores ficam em casa para preencher diário, para preparar aula para outro dia, que a vida do professor não é só na sala de aula. Quem trabalha em sala de aula não começa na segunda, começa no domingo, preparando todo o dia a dia da semana. Quem é casado com professora sabe disso. E todo Fernando, que é casado com Franciene, o nome dela é o. Quero mandar um abraço aqui a toda a família seu, Antônio Menezes, de todos os Menezes, principalmente a senhora Antônio Menezes, que é um baluarte daquela família. Eu estou aqui, nós estamos aqui na rua Capitão Aldemar Lima, Rua Preta, e eu lembro de muitas passagens. Uma delas, eu lembro quando o senhor Antônio Menezes vinha para os nossos comícios na época do Dr. Zeneto Castanha. E quando o senhor Antônio passava aqui, parecia um general, com a bandeira nas costas, os filhos todinhos. E aquilo era muito emocionante e gratificante, porque às vezes as pessoas mais jovens não lembram do trabalho que foi feito lá atrás, que começamos, Castanha, de 92, para ter o resultado de hoje. O resultado hoje foi o resultado de muitas pessoas envolvidas que se dedicaram para sempre trabalhar. E quer dizer, o trabalho foi com a construção. Veio do Dr. Zé Neto, passou do Dr. Romero, veio com o Alain, Romero voltou e eu estou continuando esse legado. Esse legado é um legado de entrega. Em quase 100 dias de governo, que a gente no próximo programa iremos falar dos 100 dias de entrega do governo, a gente já fez muito, já entregamos muito na área de saúde, com a sala que a gente já criou lá no centro de reabilitação, lá no centro, a gente já criou uma sala do autismo. A gente vai investir muito mais na criação do centro do autismo aqui em Vertentes. Prefeito, era justamente isso, né? A mãe de um aluno aqui acabou de citar a preocupação que o senhor tem e também a transparência do seu governo. Mas agradecer pelo reconhecimento do Dia do Autista, né? Foi essa semana. A prefeitura realizou um grande evento em frente à prefeitura. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa determinação sua também de acolher, né, todas as classes. É porque a gente tem que sentir a dor que o outro sente. Só sabe quem tem um filho autista em casa. E esse filho, quando sai para uma escola, a gente também pede o compromisso das pessoas que irão cuidar dessa criança. Porque essas pessoas, esses meninos agora, que são essas crianças com espectro autista, que estão nas escolas, os cuidadores têm que ter mais atenção. As mães que estão aqui, quando chegam em casa, no dia a dia com essas crianças. E a gente está num governo de inclusão, num governo de melhoramento, que iremos ainda ampliar muito mais, André. Dentro de alguns dias eu estarei indo a Belo Jardim. A gente vai criar também aqui, vai construir o CAE, que é o Centro de Atendimento Educacional a Crianças Especiais. Isso aqui vai ser uma inovação aqui na nossa região. Eu irei criar aqui em Vertente e irei implantar, que apesar de ser muito caro o centro de autismo, mas a gente vai fazer, porque caras de profissionais de qualidade, como fonoaudiólogo, como para fazer terapia intensiva, quer dizer, será caro. A saúde de Vertente é por obrigação do gestor gastar 15%. E 25% na educação, por lei. Hoje está sendo gastado aqui 28% aqui na saúde em Vertentes. Quer dizer, está passando 13% do limite. Esse 13% é porque combustível, casa de apoio em Recife, onde acolhe as pessoas, onde vai todo mundo para lá, onde é bem alimentado, onde tem um lugar para a pessoa dormir, onde tem um lugar para a pessoa descansar, porque a pessoa já sai daqui com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma doença. É necessário ter um apoio lá em Recife, para essas pessoas. Hoje, essa semana passada, eu estava conversando com o diretor Fufu, onde foi disponibilizado mais de 2 ônibus para ir a Garanhuns fazer cirurgias e exame de cataratas. O investimento é muito alto na saúde e a gente precisa investir, Castanha, muito mais, porque a população cresce, a população é carente e a gente sabe da necessidade da população e sabe também do nosso compromisso como gestor. A gente está aqui, além de fazer, deixar o nosso nome em algumas obras, mas a nossa preocupação é cuidar das pessoas, é ter um sentimento voltado aos professores, aos cuidadores dessas crianças especiais, e a gente tem esse olhar voltado para a população. E iremos sim, que foi lá atrás do nosso programa de governo, que a gente prometeu e vai cumprir. Também, prefeito Rael, o senhor falou aí, já que estamos falando de saúde, esporte é saúde também, esporte é vida, né? Nós tivemos aí recente uma grande corrida, que foi a corrida de São José, no dia 9, antecedendo a festa, que começava no dia 10, dia 9 tivemos uma grande corrida, você é testemunha, nós abrimos as inscrições para 400 atletas de fora, de cidades vizinhas, né? E para 250 da nossa querida cidade. Com 3 dias, André, Fernando, Castanha, com 3 dias esgotou as inscrições. Eu liguei para o prefeito. Prefeito, ele disse, isso é sinal de grande sucesso. Manda fazer mais 200. Foi isso, prefeito? Temos aí também, está chegando aí, vamos ter um passeio ciclístico, né? Deixa eu mandar um alô especial a todos os distritos que nesse momento tenho certeza que estão nos ouvindo através da Francês FM, da Vertentes FM e também da Maturi, que agora está abrangendo várias cidades, né? Está ali ouvindo nesse momento. E do esporte também, esse ano eu faço parte do esporte na diretoria também, com a sua confiança, agradeço a você. Quero falar para os desportivos, vamos ter eu digo sempre para você no gabinete, Rael, vamos fazer um grande campeonato, um dos maiores campeonatos municipais da cidade das Vertentes. Inclusive já vem, né? Mas vamos fazer melhor esse ano na sua administração. Dia 27 temos o nosso passeio ciclístico, né? Sim, Zé Milton, falando do passeio ciclístico, eu primeiramente vou me reunir com Humberto, né? Filho de Beto. E junto com o Humberto, mandar o Humberto chamar alguns amigos deles, que já faz muito tempo que praticam, que é bom a gente conversar com quem é da área. Chamar o Humberto, chamar algumas pessoas para discutir percurso, discutir também o melhoramento assim na segurança, porque quando a gente vai para o destino de Capela Nova, nós iremos aqui, como chama, por dentro, que sai na Sudene, iremos colocar batedores na frente dos ciclistas, iremos colocar ambulância, porque a gente não pode pensar só no passeio, tem que pensar na população, na criançada que às vezes vai muito menino em bicicleta, pensar em tudo isso. É um conjunto de ações que eu, claro que eu sei que vocês estão na frente, com a Alda, que é minha irmã, que é a secretária de educação, e todos envolvidos iremos fazer um grande passeio ciclístico aqui em Vertente. Quero parabenizar você, parabenizar a Alda, parabenizar o amigo Juruna pela grande corrida de São José, que foi a maior corrida que houve em Vertente, com a projeção de para o próximo mais de 1.000 competidores, mais de 1.000 inscritos, que esse ano tivemos mais de 600 inscritos, no próximo, mais de 700 inscritos. No próximo ano iremos fazer muito mais, fazer a grande corrida de São José. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade dessa audiência para dizer que o Peixe da Semana Santa já houve a licitação, apesar da diminuição dos FPM que houve aqui, não só em Vertente, mas em todo o Brasil, houve uma queda de 34%, de 30% e poucos no FPM do município. Quer dizer, o município, se ele recebia 3 milhões, ele recebeu 1 milhão a menos. Não é fácil para um município feito Vertente, que só sobrevive do FPM. A gente, o nosso IPTU é muito pequeno, a gente não tem uma indústria aqui, a gente não tem outra receita. A receita nós temos é do FPM e um pouco de ICMS. Os outros impostos são muito poucos. A gente tem que trabalhar muito apertado com o município. Prefeito, essa redução da passagem aí desse dinheiro do governo federal, o que impacta diretamente aqui na cidade das Vertentes? Impacta a obra, principalmente? Na verdade, o impacto é geral, quando a gente tem esse impacto, mas a gente tenta continuar com a vida do mesmo jeito, porque as ações não podem parar. As ações do governo, as ações que já estavam na programação, como essa distribuição do peixe, que será distribuído para todo mundo. E quer dizer, onde esse peixe aqui na cidade será distribuído no ginásio de esportes Zé Ferrinho, na quarta-feira, dia 16/4, a partir das 8 horas da manhã, e no distrito será nas escolas. E aqui esse peixe é da Secretaria de Governo e Ação Social. a qual minha filha é secretária. Iremos fazer uma grande logística para poder distribuir para a população e não ter muitos transtornos. A população aqui ficará dentro do ginásio, né, Zé Milton? Bem acomodado, nós colocaremos água, colocaremos banheiros à disposição da população para que eles possam receber o peixe e curtir e passar a Semana Santa com todos. Eu até no começo da gestão estava até meio assim receoso para poder doar o peixe, devido a gente tem que fazer conta. Isso é feito uma prefeitura, é feito uma casa, é feito uma despesa, tem que ter receita e despesa, se não se complica. Aí quer dizer, mas a gente sempre trabalha com austeridade, com os pés no chão e principalmente pensando na população e na continuidade que vinha lá atrás. Com as doações a gente não podia parar. E hoje, inclusive, a gente criou uma lei, foi votada na Câmara, todos os vereadores votaram e aprovaram. Depois de mim vai vir outros prefeitos, essa lei já está aprovada. A população agora não tem mais desculpa, não. Qualquer prefeito que entrar tem que dar o peixe na Semana Santa, porque até dia... Dia 9, até né? Até dia 9, o menino aqui está me corrigindo aqui, o Elpídio. Até o dia 9 será a inscrição. Isso. Mas a entrega será dia 16/4, na quarta-feira, pedindo que as pessoas... Lá também quero também mandar um abraço também para nosso amigo Ronaldo, filho de Zezinho, lá do Cajá, nosso amigo Biá, todos ali, né, filho de seu Zezinho Rosendo, todos os amigos de Capela Nova, mandar aquele abraço. Aos amigos de Xandu Junco, lá está João Tinga escutando, mandar um abraço para João Tinga, para Lala, para Galego, para Branca, e também mandar um abraço lá para o Livramento, que é a nossa Dona Santa, para Célia, para Bruno, para Luizinho, Nathalie, irmão Raimundo, nosso amigo Toi da Burra, nosso amigo Roberto do Manetozinho, todos lá do Livramento. E aproveitando, falando do Livramento, mandar um abraço para Igor Miranda, já falei com ele hoje de manhã, vice-prefeito. Eu queria também aqui aproveitar a oportunidade da rádio e falar já sobre o dia 1º, Dia do Trabalhador. Era isso que eu ia perguntar a você, Dia do Trabalhador, 1º de maio, está chegando um dia importante. O que é que o prefeito pensou para os trabalhadores da nossa querida cidade, Vertência, e do distrito também, prefeito? Eu tive uma reunião com o presidente do sindicato, Dimas Pessoa, e também com o Luciano Leonel, onde a gente discutiu algumas atrações. Essas atrações irão ter 2 declamadores, 4 repetistas, 2 violeiros. Irei também convidar alguns artistas da terra, a exemplo de Raimundo Jacó, a exemplo de seu Antônio Caetano. Eu irei chamar alguns apoiadores aqui da terra também, para animar. Esses artistas da terra irão animar lá no sindicato, onde lá sairemos em caminhada até o ginásio. E o ginásio estará esperando todos os agricultores de Vertente e região para a grande festa, onde teremos declamadores, onde esses declamadores irão fazer vídeos, são declamadores de renome nacional, onde faremos uma grande festa aqui para o homem do campo e para todo trabalhador de Vertentes, qual eu convido todo o povo de Vertentes para dia 1º, quinta-feira, a partir das 8 horas, nos concentrarmos na frente do sindicato dos trabalhadores e de lá seguiremos até o ginásio Zé Ferrinho para esse grande evento que irá acontecer. Prefeito, agora há pouco, antes dessa pergunta que Zé Nilton fez para o senhor aqui, a gente estava falando sobre o peixe da Semana Santa e o peixe chamou a atenção para um ponto importante aqui, né? A gente sabe muito bem que as pessoas que vão receber o peixe, no início saiu um comentário que só seriam distribuídos peixes para quem era cadastrado no Bolsa Família, para as pessoas que eram de baixa renda. Mas a gente sabe que, na realidade, por diversas vezes, o próprio prefeito Israel fez comentário também na internet, no Instagram, e, de certa forma, esse peixe é para todos, né, prefeito? Esse peixe será para todos, Fernando, todos terão se cadastrar. E só retificando aqui, minha filha mandou aqui uma mensagem, não será dia 9, será até dia 15, foi prorrogada as inscrições até o dia 15, quero aqui deixar o registro para toda a população para se inscrever. Alô, alô, você que está ligado com a gente, estamos no programa Junto do Povo, é o programa da Prefeitura da Cidade das Vertentes, com a participação hoje do nosso querido amigo prefeito Rael Ferreira. E um forte abraço a todos os secretários e também amigos aqui da Cidade das Vertentes. Hoje cheguei cedo, né? Já fui na feira, fui comer aquele caldo de cana com pastel. André, você gostou de quando você chegou aqui, a gente estava conversando em off com um tema importante. Você é de Brejo da Amado de Deus, é um grande competente comunicador da área. Mas a gente estava conversando em off aqui, é bom a gente falar com o Rael esse aqui. Você gostou do sistema de arborização que você está encontrando em Vertentes? Está diferente alguma coisa, André? Olha, vê só, as primeiras vezes que eu vim aqui, eu cheguei aqui, primeira vez foi para conhecer a cidade, foi lá em setembro, depois voltei algumas vezes. O que mais me impressionou, iluminação pública, né? Toda vez que eu chego aqui à noite, eu acho maravilhoso Vertentes, muito além de outros municípios, a gente tem que destacar isso. E claro, né, essa infraestrutura que o prefeito Rael, e quando era secretário de obras aqui do município, né, destacou também a questão da arborização da cidade. Eu acho que a gente mora no Agreste, a gente já mora quase no sertão, e eu acho que a população tem que entender que árvore é de extrema importância numa cidade, e tudo isso foi através desse seu trabalho, prefeito, quando já era secretário de obras e vai continuar agora sendo prefeito. Ô André, muito boa essa sua colocação. Quando você fala de iluminação, foram feitos muitos investimentos na época do ex-prefeito Romero Leal, como aqui é exemplo dessa avenida Fernando aqui, que começa aqui em Jazon. Da minha rua aqui. Na, né, sua rua aqui. Isso. Próximo. E segue aqui, quem é da cidade, sabe até onde é aqui a Collier, foi revitalizado. E também as margens da PE 90, onde fizemos a interligação desse calçadão até a Avenida Coronel Brás Bezerra, também com a iluminação. Isso aqui mostra o nosso compromisso com segurança, com o bem-estar da população. E quando você fala em urbanização, a gente, no nosso começo de governo aqui, nossos 90 dias, já urbanizamos ali. Na entrada da cidade, colocamos, plantamos várias árvores, e urbanizamos também lá na rodoviária, urbanizamos também essa urbanização aqui de frente à rua Capitão Valdemar Lima. Foi feita pelo município, agradeço também até a população, que muitas vezes também ajuda, eles também colocam água para regar as plantinhas. E iremos também criar aqui o maior programa de urbanização na cidade, onde nós iremos criar uma sementeira aqui no município para levarmos os alunos da rede municipal para ver o passo a passo, como é de você mexer a terra, colocar o adubo e depois plantar aquela sementinha, aquela semente germinar, e esse aluno irá também, junto com o professor, com a sociedade, começar. Envolver a população. Envolver, né, e criar o programa Adote uma Árvore. Para a população, a gente vai doar árvores para a população. Árvores que não sejam árvores que danifiquem muito as calçadas. A exemplo que já consultamos, tem muitas árvores que não irão danificar as calçadas, que as pessoas às vezes não plantam, para não quebrar a calçada, para não quebrar... Nós somos a Rádio Comunitária Maturi FM, 104,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. Aonde quer que você esteja, você está muito bem acompanhado. Maturi FM 104.9. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você é associado PAF, tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF, entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. A melhor programação, aqui não tem repetição. Tá cansado de ouvir sempre as mesmas músicas, né? Sim! Seus problemas acabaram! Aqui não repetimos nenhuma! Maturi FM 104.9. A melhor programação pra toda a região. Comunicado. A diretoria de transportes informa que a partir do dia 3 de janeiro de 2025, todas as marcações de pacientes para utilização dos transportes municipais deverão ser realizadas presencialmente. Requisitos para o agendamento: encaminhamento médico ou cartão do atendimento desejado. Prazo para marcação: no mínimo 24 horas de antecedência. Local: sede da diretoria de transportes, localizada na rodovia PE90, em frente ao matadouro público. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, manhã das 7 às 11h30, tarde das 14 às 16h30. Agradecemos pela compreensão e estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Diretoria Diretoria de Transportes, Prefeitura das Vertentes, Prefeito Rael Ferreira, um novo tempo junto do povo. Foi exatamente. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação. A gente aqui com certeza tem essas áreas de shows culturais que acontecem para o público católico, né? Mas a gente vai ter, como ele acabou de anunciar, em novembro, um grande evento evangélico também. Bom, meu programa é Junto do Povo, né? A gente vai aqui mandar uns alô também pro pessoal também que tá na sintonia, né? Gerson Pereira, o prefeito já falou, o grande Gerson. É, a Lurdinha Silva, esse prefeito é retado. A minha vereadora Elba Neide, vamos junto cada dia melhorar e desenvolver aí mais a nossa cidade. Muito bem, Elba, tá na sintonia também. A Lurdinha, meu prefeito, Gerson já falei, Antônio Vital tá na sintonia, prefeito, tem tudo testado. Deixa eu ver, a Jéssica Patrícia botou as palminhas, quando bota as palminhas é que tá gostando, né? Valeu, Jéssica, abração para você. João Marcos também botou aquelas palminhas, as palminhas porque tá gostando, né? Abraço. Nalva Bezerro também, abraço meu amigo André Passos, prefeito é 10, muito bem. A Maria, nossa amiga Maria, bom dia meu prefeito, qual o dia do peixe? O dia de vai entregar o peixe vai ser no dia 16, não é isso? Lhe atrapalhando, eu quero só mandar aqui alguns abraços. No WhatsApp, vai dizer agora no Instagram, né? Ô rapaz, eu quero mandar um abraço para meu amigo de trabalho, trabalhou comigo há muitos anos, trabalhamos junto na Cojuda, meu amigo Aragão, tá aqui nos assistindo, meu amigo Aragão, irmão de Chico, parabéns Aragão, um abraço. A Luciana de Silva Aldemar está aqui, também é o pastor, só corrigindo, é pastor Jairo, o outro pastor é pastor Gilberto, e também é Divaldo da Balac Jeans. Eu, Ailton, prefeito, né? Agora é 9 horas e 54 minutos, já finalizando o programa. E eu me sinto feliz, né, em estar participando desse primeiro programa, mas me sinto feliz também a população estar satisfeita aí, não só com toda a estrutura que a prefeitura está montando, né, requalificando também outras situações para que sejam mais felizes, né, como munícipes aqui do município, mas também feliz da vida por ter o senhor perto. Eu conversando com algumas pessoas agora na feira, e o prefeito Rael, você acorda de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já está na rua caminhando, ouvindo o povo, né? A prefeitura não para, à noite faz uma caminhada, escuta uma pessoa, vai jogar um futebolzinho, enfim. Como é que o senhor tem no seu coração a cidade das vertentes, cidade do seu coração de verdade, onde você está sendo reconhecido não só por ser prefeito, mas por ser uma pessoa do dia a dia da população? Ô André, eu sempre digo assim, eu peço a Deus e a gente conversa em casa, o cargo de prefeito não me aumenta em nada, não, eu fico sendo o mesmo Rael, e espero que eu nunca mude, e se alguém um dia que eu mudar para alguém, a pessoa me retifique, que eu estou à disposição, a pessoa chega para mim, Rael, você mudou, não mudei, eu quero que Deus me ajude a permanecer sendo a mesma pessoa, aquele Rael que jogava bola na quadra todas as tardes, aquele Rael que tinha um sonho, quando ia no campo jogar, e esse sonho se realizou através de ações e de obras que o prefeito Romero Leal, na época prefeito, e eu secretário de obras, a gente junto, fizemos aquele estádio. Hoje em dia, quando eu chego naquele estádio, que eu estou, vejo o Zé Milton naquele programa Bom de Bola, junto com o Rafa, junto com o Sávio, junto com o Deodoro, junto com o Esquerdinha, junto com o Clebinho, junto com aquela galera, eu me vejo naquela criançada, que na época a gente não tinha aquilo, na época a gente tinha uns campos de chão batido, umas águas, quem é da minha época lembra, umas algaroba em volta do campo de vertentes, mas um campo com muita estrutura que tinha, um campo de infraestrutura, só faltava uma requalificação, e a gente requalificou esse campo para a população, fizemos um ginásio de esporte ao lado, iremos sim, numa área verde, frente ao Hospital Evaristo Ferreira, aquele grande hospital, nós iremos fazer um parque com caminhada, com área de lazer, com área de esporte, que irá levar o nome da minha mãe, que é Severina Ferreira de Araújo, nome Nica Zé Sabino, irei colocar o nome dela, irei criar ali nos Coqueiros um grande área de lazer, de entretenimento, de esporte para a população. Eu tenho tantas entregas para essa população, a gente não está nem sem dias de governo, e a gente está entregando, está se dedicando, está fazendo. Nos 4 anos de governo, quando a gente vir fazer aqui um checklist, iremos fazer sim uma verdadeira transformação, dizemos a quem veio aqui no município, apesar dos poucos recursos que temos, que não é fácil, o município fez vertentes, que não tem, só tem uma fonte, que é o UFPM, e o UFPM, você sabe, tem essas quedas que é natural, que é o imposto de renda, que é repartido para todos os municípios, e aqui vertentes também, é uma cidade pobre, mas a gente trabalha com austeridade, com compromisso, e o nosso compromisso é sempre o quê? Pensando na população. Eu sempre penso no FPM, quando eu converso com a minha secretária lá de Finanças, Thelma, digo, Thelma, dá para pagar os funcionários? Dá, pronto, aí eu fico feliz. Pagando o funcionarismo, o restante a gente vai investindo aos poucos nas obras, em alguma ação, em alguma coisa que nós prometemos para a população. Mas o primeiro passo é você, o gestor, ter o compromisso de não deixar atrasar o funcionário. Porque atrasou esse mês, já entra no outro mês, feito muitos prefeitos fazem, eu não quero fazer isso aqui no município, eu quero sempre pensar em trabalhar para não deixar atrasar nunca o funcionarismo, que o funcionário tem que trabalhar assim, recebendo certo, recebendo direito, trabalhando. É isso que a gente está aqui para fazer. 9 horas e 58 minutos. Zé Milton, André, aquele abraço nosso especial. Nosso amigo Boratti já liberou aqui mais horário para a gente. Ah, foi? Viu? Ah, foi? Okay. Bom, a gente está no nosso primeiro programa. Eu acabei de falar com o Boratti. Tá bom, então. Boratti, um abraço, Boratti. Boratti, você é o cara, Boratti. Aí nos estúdios da Francis FM, né, Fernando? Eu tô falando com ele aqui. Vamos esticar um pouquinho, né? Eu tô seguindo aqui porque é o seguinte, sabe, a gente começou realmente com um pouquinho de atraso, creio que 10 minutos, e eu falando com o Boratti para ser o primeiro horário, eu consultei aqui para saber se tem outra programação a seguir. Então, Fernando, pode ficar tranquilo. E aí, eu voltando a essa questão que Rael estava falando sobre a evolução divertente das ações, aí chegou aqui uma pergunta também pelo WhatsApp, né, final 1008. A pergunta é muito interessante, Rael, porque o seu projeto de governo, as suas ações que estão prestes a completar 100 dias, né? Estamos a quase, estamos a 95 dias, faltando 5 dias para completar os 100 dias de governo, e aqui a pergunta é a seguinte, ela diz assim, ó, sou moradora de Vertentes há pouco tempo, mas fico impressionada com a evolução da cidade das Vertentes. Estou gostando muito da administração, mas queria saber sobre os custos que vamos ter em Vertentes para aumentar a renda da população. E aí eu faço aqui um complemento da pergunta, né, dessa ouvinte, trazendo exatamente, Rael, um sucesso que foi através da Secretaria de Governo e Ação Social, da Rayane Santana, que foi esses cursos, que foram, né, esses cursos gratuitos ofertados recentemente, que encerrou as inscrições em pouco tempo e já começam esses cursos que são de corte, cabelo e escova, Rael, já na próxima segunda-feira, não é isso? Exatamente, quero aqui parabenizar, em nome de Rayane, todos envolvidos na Secretaria de Ação Social. Não fique aí, vem parado, aí vendo mais uma nova atração. Fique ligado. Nós somos a Rádio Comunitária Maturi FM, 104,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. Música, descontração e alegria é aqui. Música, descontração e alegria é aqui. Música, descontração e alegria. Maturi FM 104.9. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Maturi FM. Maturi FM. Maturi FM. Rádio Povo. JK Beauty Center. Trabalhamos com maquiagem, design de sobrancelhas, microblend e micropigmentação labial, extensão de cílios e depilação. Aceitamos pagamento à vista por Pix e cartão de crédito. Rua Porfírio Maciel Figueiroa, WhatsApp 819-9594-3935. Instagram J.K Beauty Center. Próxima rodoviária em Vertentes, Pernambuco. Maturi FM 104,9. Trabalhamos com apoio cultural de. Chegou a hora de conquistar a sua habilitação na Autoescola Vertentes. Não perca essa oportunidade. Essa é sua melhor chance para ter sua liberdade. Não deixe para a última hora. Venha se habilitar conosco na Autoescola Vertentes. As melhores condições de pagamento você só encontra aqui. Trânsito seguro é a gente quem faz. WhatsApp 819-9850-5376. Instagram, Autoescola Underline. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Alô, você confeccionista de Toritama, de toda a nossa região. A Pinheiro Tecidos e Aviamentos tem tudo o que você precisa em tecidos e aviamentos. Temos tecidos das marcas Santana, Cedro, Nicolete, Santista, Tear e tudo em linhas. Zíperes, botões, rebites, pinos, ilhões e muito mais. Fale com um dos nossos representantes. Nossa loja matriz fica no centro de Toritama, na rua Ernesto Herculino Cordeiro, 210. Contato 81-999-34-7488 ou 81-3741-1009, em Caruaru, na Rua Barão de Caruaru, 264, bairro do Salgado, e em Vertentes, na Praça Gaminon Magalhães, 64, próximo aos Correios. Contato 3734-1354. Pinheiro Aviamentos, costurando com o Polo das Confecções. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF! Entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida. Cuida de você. Vertentes tem a melhor e mais completa farmácia da cidade. Eu estou falando da farmácia Provida, que tem medicamentos éticos, genéricos, similares e medicamentos controlados. Com uma completa linha de perfumaria e produtos de higiene, a farmácia Provida se destaca como a melhor farmácia da região, com um espaço novo e mais amplo para dar mais conforto aos nossos clientes, sem falar nos preços e promoções, que são os melhores. Farmácia Provida, em dois endereços, Matriz, na rua Dr. Emílio Cavalcante, número 90, em frente à Prefeitura, no centro de Vertentes, e filial às margens da PE 90, no Distrito do Livramento. Farmácia Provida. Informações 819-9520-4119. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Vem aí, mais uma nova atração. Aumente o volume do seu rádio. Vem aí, vem aí. Chegando. É. Olha nós aí, hein? Mais um final de semana. Você de perto, de longe, em casa, no trabalho, viajando. Atenção, atenção. Oi, bebê. Tá com saudade de mim? Claro. Eu tava com saudade de você. Oh, que cuti-cuti, que fofinho. Tá com saudade minha, era? Eu tava. Aí sim. Ai, bebê! Ai, mamãe! Olha nós aí de novo! Chegando! Atenção, você em casa, no trabalho, viajando! Estamos chegando para a alegria da moçada! Desde o dia 1º de janeiro, já vai mandando sua mensagem, capricha no seu alô! Tá alegre, aquele prefeito, de fato, ele tá no meio ali do povo, tá junto das crianças, tá junto dos autistas, e a gente vê que é uma satisfação a cada obra, a cada realidade, promovendo no coração das pessoas uma realidade que até então, muitas vezes, em outras prefeituras, ficam no papel, mas o Israel Ferreira não.